Aprovado o táxi, você pode ligar o pista no 7. Azul 4208, no sala, os 4312, nesse mandão, vou livrar. American Line 980, clear line up and race runway 10. Line up and wait. American Line 980, to clear, take off, runway 10, India 090 degrees, 109. Where's the takeoff runway 10? Autorizado ingresso de decolagem, vento 1190 nós, Mike Ecto. Doutor de Salvador, muito bom dia, voo 1922, passando o nível 1180, hotel. Voo 922, controle, ajuste 1094 e desça para 5000. Nível perto 1094, voo 1982. American Line 980 Airborne, at 35, contact now, control 1, 1935. 1935 for American 980. 980 is with you, we're checking out of 1700 for 390. American 980 control, radio contact, this is clear. American 980, roger. Quatro, desça para 6000, 1014, chegada Mari. Porra, né? É com Delta fora do solo, as 4.6, controle 9, décimo 3. Caralho, o braço tá louco. Você pode ligar as pistas 7, que não se anima. Controle, bom dia. Autorizado, informe de plano zona de controle. Vai para deixar o banco agora. Autorizado, reporte alinhado pronto para decolagem, que ele ferra ali. Eu não estou 2. 5, desça para 4000 e reduza para 210. 4000 reduza para 210, já entendi. Número 6200, número 1 para pouso, livre LS. Livre LS, estacionar 6200. Oceano 225 será vetorado, é o número 2. Oceano 225, vetoração direita 240, desça para 2000, limite localizador. 2400, 2400, Oceano 225, esquerda 220, próximo vetor será para interceptar o localizador. Esquerda 220, mais um vetor para interceptar, minha 225. America Niner 80, contact center, frequency 124, sorry, 125.45. 2545 for American, 93. Good morning, channel 2179, at level 3602, Guarulhos, wait for teleformation. Channel 2179, stand by. 51, channel 2179. Controle, Papa Romeu, pelo CA Lima, transfere. Oceano 225, esquerda 140 para o localizador, chama estabilizado. Esquerda 140, chama estabilizado. Quero Serra Lima, este é o controle Salvador, está em contato, radar. Daí é o 080. Gol 1434, sem restrições até 4. 6200, localizador em aproximação, redução, cheque para pouso, torre 11895. Torre 11895, né, 6200, bom dia. Torre, bom dia, 6200. 6200, tráfego avistado, pista livre, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, centeno no 0 máximo. Lima com a radial ideal. 247, senhor. Estou autorizado a girar à direita e interceptar a radial ideal. Clear, Hot Level 380. Up, 380 vai up slow for small. Take off runway 10, turn right, dial de 4, later, after later, eu disposition. Control 119 for altitude 5. Cockpit 5, 4, 6, 7, 7, 9. Report to your ready, set up and push back. Report ready, push back and set up, 7, 7, 7. B3, esse é o controle Salvador, desça para 8014, chegada bom. Suficiente aproximação para pouso, redução em cheque, o trem, torre 18895. Está autorizado a aproximação ILS. Autorizado a aproximação ILS, Gol 1922. Gol 1434, sem restrições, até 2000. Foi recortado, seu 1434. Desça para 2000 pés. 2000 pés, 1434. Frequência livre. Oxenar 6200, Salão 5, bem ao livrar, 121 do décimo andar. Sônia 0247 no transponder, 0247, chegada a mão. Desce, inicialmente mantém o 50. Xenai 6200, prossegue Alfa Juliette, pontão 4. Alfa Juliette, pontão 4, Xenai 6200. Mando chegada a mão, voa direto, posição a mão. Do X-Ray, voo 9225, pista livre de autorizado pouso, vento 090 grau 08 nós, 1014. Torre de Salvador, muito bom dia, gol no 922. Duas milhas para o Índia, guerra ao trem de pouso embaixo e checado. Gol no 922, complete a aproximação, aguarde informação de pista livre número 1 agora para pouso. Vento, 090 graus, 08 nós. Ajuste, 1014. Gente, gol 1922, aguarda a autorização de pouso. Autorizado ILS, repórter estabilizado. Camarão estabilizado, 1434. Oxeler 6225 no solo soteropolitano ao 58, ali para direito no 21 no decimal 9. Ivan 21 decimal 9, 1922, pista livre autorizado, pouso, vento 090 graus, 089. Autorizado, pouso, pista no zero, gol 1922. Solo Salvador, Chanel 622. A 208 vai cumprir o eixo para Recife, só que ele sai da entrevista. Pronto, cópia, o 4208. Bom, já tem a cópia, beleza, tá pronto, pode. Autorizado 370 Recife, via Peruísque 58, decola da 10, esquerda, Puca, Caju, 0935-5473. 4, chama a torre 118-95. 118-95, boa. Confirme a mensagem. Correto, azul, chama pronto. Câmara pronto. O Xenon 6225, portão 01, ingressa Juliette. Portão 01, ingressa Juliette. Juliette. 3304, completa via chegada Ponfe para 2000 pés. Ajuste no 014. 4 bom dia, Xené 6302, centro de Alcão, cruzão 63, parou na 50 na margem. Bom dia, desce até o 090-6312. 090-6312. 0014. Acompanha e aguarda autorização, 1434. Pushback and startup, gate 8. Clear pushback and startup. Report you ready for taxi. Gol 1922, no solo ao 01 a livrar direita, chame solo 121 no decimal 9. Direita vai livrar o 219, obrigado. Nada. Desce para 2000 pés, completando a via chegada bom, 14 autorizado ali. Ajuste. Confirmando no 434, exato posto, fica livre. Tem livre pouso, cabeceira 1-0, 1-4-3-4, tá bom. Ano cancelado 03, desce condições visuais, quilo Serra Lima, reporta cruzando 3 mil pés. Desce até o nível 060. 060, 3, 2. No 434 no solo 04, livrar direito no 21 no décimo 9. 21 na onda direito, boa, 1434. Boa. Solo, voo 1434, livrou. Livrou o gol no 434, aguardante da Juliette. Aguardante da Juliette, no 434. Fala o gol no 922 na Alfa, antes da Juliette. Cite, no 922, aguarde para ingresso. Seu portão será o 7, tem um TAM para início de taxa nesse setor. Enter na navegação, o portão será o 7, gol no 922. Ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado no ILS 6312. Para 2000, com 904, também estabilizado no ILS 6312. Pai, com bordo alternante Galeão, Endurance, 4 horas, 5 minutos, right to taxi. Cleat, hold point, runway 10 via India, QNH 1014, Tower 1, on 8, decimal 95. O gol 922 aguarda o rebanho da TAM e após prossegue portão 7. Gente, aguarda o rebanho da TAM, portão 7, gol 922. O gol no 434, portão 8. Na sequência, autorizado ingresso pátio 1. Na sequência, autorizado ingresso pátio 1 para o portão 8, 1434. MM3 desce inicialmente até 2.500, devido ao tráfego sentido contrário, acendendo para 1.500 pés. Agora 11 milhas de separação, 3.63. É, 5217, desce até 4 mil pés, ajuste no 014. 4 mil, 5217. Coordenação, pode fazer uma nova onda na aproximação? Quem chamou? É o 5217. É o número 5. Obrigado. Uniforme, Fox, o meu ouvido ao controle. Amém, Deus. empresa do plano para que horário? Para hoje. Como é que tem, cara? 11h15, é isso? Acerto. LS, o 3663 a estabilizar a torre 118.62. 118.62. Total Good morning, Tom. 3179. Clear and an up and take off runway 10, India 110 degrees, you're 8 knots. Confirma. Para Brasília, Ambo Eleva. Desce até o nível 50, reduz para 230 mais. Controle Salvador, TAM 3663. TAM 3179, decola 11, controle 119, decimal 35. 119, 35, 3179, obrigado, bom dia, Felipe Pato. Cidade igualmente. 3663. Controle Salvador, bom dia, TAM 3179, passa 2000, saída da EL. Mantenha a saída da EL, sobe 380, 3179. 380 da EL, 3179. 3304, desce até 2500, 1014. 2500, 1014, 3304. Localizador, local capítulo, 6312. 6312, chama a torre 118.